segura no calor do teu beijo e me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Me vira do avesso, menina. Me vira do avesso, menina. Me joga o feitiço, me faz prisioneiro. Me prende, me acorrenta, me escraviza o corpo inteiro. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Me aquece devagar, me acalma. Me mata, mas me faz delirar. Você já me esqueceu. Eu me lembro que fui eu seu antigo e grande amor. Meu coração de alegria então sorri, pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. Meu violão me convida pra tocar e eu começo a dedilhar e buscar inspiração. Nesta canção sei que você vai lembrar e quem sabe até chorar, chora só de emoção. Ainda me lembro que você me adorava e à noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus que parti. Até antes de dormir, eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Ainda me lembro que você dança, gatinho, me adorava. Dança. Saber de você, todo amor que eu sentia por você acabou. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh. Eu não, não, não, não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem. Podes crer, podes crer, podes crer, podes crer.

nossa tribo, meu Tupinambá. Sonhando, a vida inteira estarei te esperando, pois E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver... nascer pra te amar, eu nasci pra querer. Se liga no show do DJ André. Detona aí, meu DJ. O que você gosta de ouvir e dançar? DJ André Divulgação. Toda vez que eu olho pra você, sinto logo que meu coração mais depressa começa a bater. Isso é a força da paixão. Quando me aproximo de você, meu corpo começa a arrepiar. Você está curtindo o grande Tupinambá. Dali DJ André. Você me diz palavras bonitas, pra aliviar a minha tensão. DJ. E com carinho aos poucos me cita. Eu não resisto sua tentação. Quantas noites de sonhos e recordações. O passado ainda está presente em nossos corações. Foi no tempo dos anos dourados que me marcou. O

esqueci. E sempre que eu quero fugir, você me aparece. Por mais que eu lhe arranque de mim, você vive em meu peito e brinca com meu coração. Esse amor não tem jeito. Por isso vem pra mim, oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Meu sonho é ficar com você. Por isso vem pra mim, oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Não posso mais viver sem você. Partir, então eu quis ficar onde tudo terminou. Eu quis recomeçar, era momento pra distância. Eu quis me aproximar, não havia mais conserto. Sonhei um sonho cor-de-rosa e nem sequer brotou. Te abracei fazendo agrado e era desamor. Vivi demais a sua vida e a minha vida então passou. Preciso ir atrás de mim. Preciso ir atrás de mim. Busquei um porto pra ancorar e nele me afoguei. Quis me alegrar com seu sorriso e nele então chorei. Quis construir um paraíso no alicerce, pude ver. Construí o nosso fim. Hoje são tantas as razões pra não ficar aqui, porém há outras que me prendem, não me deixam ir. Preciso rabiscar meu tempo pra me decidir se devo ou não ficar aqui. Preciso ir atrás de mim. Busquei um porto pra ancorar e nele me afoguei. Quis me alegrar com seu sorriso e nele então chorei. Quis construir um paraíso no alicerce, pude ver. Construí o nosso fim. Hoje são tantas as razões pra não ficar aqui, porém há outras que me prendem, não me... Alô rapaziada, você está curtindo o Grande Tupinambá. Vai ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorri novamente. Um novo sol vai brilhar pra nós dois. Céu só de estrelas. Deixa o amor que o tempo não passe pra nós dois. Do que você gosta de ouvir e dançar. Dale, DJ André!